desculpe, meu bem. Eu sei que você culpa não tem de gostar, de gostar de alguém que não lhe sabe amar. Sei que você não merece que eu a faça chorar. Sei que você tem razão, que eu não devo tratá-la assim, não. Sei que estou errado, não posso negar. Prometo a você, vou procurar melhorar. Humildemente eu lhe peço.